Muitos dos seus discípulos, ouvindo o que Jesus lhes dizia, disseram: "Isto é muito duro. Quem o pode admitir?" Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Isso está atestado para nós no capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 60 e versículo 66. E veja, aqueles que não foram capazes de acreditar no que Jesus estava dizendo, foram embora. Daí você percebe, não eram os fortes que foram embora. Não eram os fiéis que foram embora. Foram os outros. Aqueles que não aceitaram a verdade sobre a Eucaristia. E quais foram os que ficaram? O versículo 67 nos mostra. Então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Jesus foi corajosíssimo. Ele estava correndo o risco de perder até os seus apóstolos. Porque ele se voltou para os 12 e perguntou: "Quereis vós também retirar-vos? Querem também ir embora?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." E ficaram. Foram os 12 que ficaram. Pedro e os 12 apóstolos. E nós ficamos com eles. Nós ficamos com Pedro. Nós ficamos com os apóstolos. Nós ficamos com aquela igreja em embrião. Aquela igreja que acreditou na Eucaristia, enquanto outros deixaram, enquanto outros não acreditaram, enquanto outros foram embora, eles ficaram. Nós ficamos, graças a Deus, com essa igreja ali em embrião. Pedro e os 12 apóstolos. Nós ficamos com essa igreja hoje, una, santa, católica e apostólica. Veja, meu irmão, nós ficamos com a igreja una, não com essa igreja retalhada em tantas igrejas, em tantas denominações, em tantas seitas. É, os soldados não ousaram retalhar a túnica de Jesus, porque ela era sem costura. O que aconteceu na igreja evangélica, o que aconteceu com os protestantes, foi um retalhamento da túnica do Senhor. A igreja do Senhor, que é una, ficou retalhada em milhares de igrejas. Não é possível, não é possível. Assim como o corpo de Cristo é uno, a igreja de Cristo é una. E não é possível. Só existe uma igreja verdadeira, aquela que é una. Aquela que é una. Igreja una, santa, católica, apostólica. E veja a primeira característica, una. A última característica, apostólica. O que quer dizer apostólica? É aquela igreja que vem dos apóstolos. Aquela igreja que é a continuação dos apóstolos. É como uma dinastia. E foi isso que aconteceu. Pedro teve os seus sucessores. Pedro teve os seus sucessores. Uma continuidade. Uma genealogia. E chegamos, papa por papa, desde Lino, o primeiro que foi escolhido depois de Pedro, até João Paulo II, o nosso querido João de Deus. E não estranhe, porque depois que Judas se suicidou, eles se reuniram ainda antes de Pentecostes e disseram: é preciso que alguém ocupe o seu lugar. Verdade ou não é? Está nos Atos dos Apóstolos. Vamos escolher alguém. E decidiram fazer sorteio. Havia 2 para serem escolhidos. Sortearam. E caiu justamente em Matias. E ele foi incorporado nos apóstolos. Tornou-se parte do corpo apostólico. Então não estranhe. Depois de Pedro, depois que Pedro foi martirizado, eles escolheram alguém para substituí-lo, que foi Lino. E assim para frente, papa por papa, até chegar a João Paulo II. Há uma sucessão, há uma genealogia, há uma continuidade. É a Igreja Una e a Igreja Apostólica. Nós temos a descendência apostólica. E mais ainda, os nossos bispos não se tornaram bispos porque eles quiseram de própria vontade, como infelizmente está acontecendo hoje por aí, em igrejas, em denominações, em seitas. Daqui a pouco alguém inventa de ser bispo e começa a se chamar bispo, e o pessoal da igreja dele o chama de bispo só porque ele quer. Pelo contrário, nós temos sucessão. Os apóstolos se fizeram suceder por outros, impuseram as mãos sobre outros, passando a eles o ministério de bispo, o ministério de apóstolo. O bispo é o próprio apóstolo. Cada um deles, João, Mateus, Tiago, Tomé, Bartolomeu, Filipe, cada um deles passou o seu ministério de bispo, o seu ministério de apóstolo para um outro. E veio assim em sucessão, de bispo para bispo, de apóstolo para apóstolo, e hoje o bispo da sua diocese é um dos apóstolos. A continuidade, veja, a genealogia, a descendência. Esta é a Igreja Una e esta é a Igreja Apostólica. E é com essa igreja que nós estamos. Nós estamos com aquela igreja da qual Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu repito, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É com essa igreja que nós ficamos. Essa igreja que tem a Eucaristia. Essa igreja que é apostólica, que tem a sucessão dos apóstolos. Essa igreja que, portanto, tem a doutrina de Jesus que veio, passada para nós, de apóstolo em apóstolo, através dos nossos bispos e através daquele que é o continuador de Pedro, o Papa. É esta a igreja una, santa, católica, apostólica. E no dia de hoje, Senhor, nós te agradecemos porque escolheu Pedro e porque construiu a sua igreja sobre a pedra que é Pedro e sobre as pedras, sobre as 12 pedras que são os teus apóstolos. Muito obrigado, Senhor, porque é nessa igreja que nós estamos e nós haveremos de estar. E até, Senhor, nós precisamos atrair para a única igreja verdadeira os nossos irmãos que se dispersaram, muitos deles sem culpa, muitos outros por revolta, por revanche, por ressentimento, por mágoa, mas eles precisam voltar, Senhor, especialmente nesses tempos difíceis que nós iremos enfrentar. Eles precisam voltar à única igreja una, santa, católica e apostólica que tem a Eucaristia. E nós queremos, Senhor, realizar essa obra, para que haja um só rebanho e um só pastor. Amém. Jesus, my Lord. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E receba a bênção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Life into this world.